dos sapatos, Phil. Porquê? Encheste-os de abelhas? E hoje a tua roupa é mesmo cheia de estilo. Obrigada. O que é que queres? Eu não sei. De repente passei a reparar que tu és um irmão mais velho muito fixe. Pai! A Pim está a ser simpática comigo. Pim, para de ser simpática com o teu irmão. Não consigo parar. Bem, então, Phil, o que quer que estejas a fazer à tua irmã? Não continues. Alguém acha que devíamos começar o dia com um abraço? E que tal tu, princesa? Phil, tenho medo. O que pode ser melhor do que abraçar a tua irmãzinha? Vejamos, partir os dentes, cair sobre vidros quebrados, lamber um gato. O seu nome é Phil. Ainda não acabei. Entalar a mão na porta do carro, pôr sal nas feridas, desafiar um porco-espinho. Acabei. O seu nome é Phil e é o nosso ar. Desde séculos vividos com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil. No futuro dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. No futuro é o ar do século vividos. Está de vesca, mas vai ao liceu. E não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Esta escola, um sítio acolhedor e empreendedor, com aroma a pinheiro. É porque eles limparam o sítio com isso. Queres parar de vez? Hey, Danny! Onde vais? Pensei que a regra era não falar contigo antes do pequeno almoço e leres o jornal. É isso mesmo! Sai da minha frente! Oh, anda cá! O que se passa com ela? Não leves muito a peito. Ela hoje está nessa. Pesadelo de simpatia! Anda cá, Danny, fofinho! Curtis, será que podias comer... Querida? Sai daqui! Estou ocupada! Pareces diferente. Estás a dizer que estou gorda? Calma aí, essa mancha verde na pele! Chato, chato, chato! Bárbara, tens verde mia! Aquela doença do futuro que os Vronskis apanharam! Detesto a maneira como dizes os vês. Verdemia, Vronsky, vês? Bem, meu amor, a verdemia afeta o teu comportamento, altera a tua personalidade. Essa não és tu. Olha para ti. Tu és... Bem, normalmente és tão querida e educada, mas... Agora sou o quê? Uma agradável visão de primavera. Beijinho. Atenção, juventude. Atenção. Está na hora de limpar as ramelas dos olhos e ouvir as notícias da manhã da Wells. Bom dia, escola. Eu sou Killy Teslow e isto é o que se passa no nosso mundo. Agora percebo porque é que o diretor Tillywack escolheu a Teslow em vez de mim. Mas isto não vai ficar assim. E a Killy fica mal na TV. Agradeço a boa vontade, Sr. Diffie, mas pode recolher as garras, miau. Não, eu acho que ela é ótima. Estava a brincar, a mentir. É melhor calar. Faltam 33 horas para o jogo de arquirrivais de amanhã entre os astronautas da Wells e os repulsivos trolls de Handsome Town. O verdadeiro nome daquilo é Oxula. Mentira! Não é assim. Tenho que calar. Bom, e amanhã não quero ver ninguém vestido com o verde Handsome Town. Temos de mostrar o nosso apoio e vestir a cor da nossa escola. Azul celeste. Alguns vão me perguntar... Pode ser azul escuro? Não! É azul celeste! Para os que estão bronzeados como este repórter, vamos ficar fabulosos! As cores da nossa escola são sempre horríveis. Por exemplo... Phil Diffie, eu sei de uma pessoa que precisa trabalhar o espírito. E também tenho um importante trabalho para o senhor. Quero que seja o responsável pela decoração de toda a escola. Tipo... Raha, força equipa, coisas deste género. Senhor Hackett, na verdade eu espero que Handsome Town nos dê uma valente coça. O que eu estou a dizer é que toda a gente sabe que Handsome Town é muito melhor do que o Wells. Até o diretor deles tem um belo cabelo ondulado. Senhor Hackett, era mesmo isso que eu queria dizer. Filipe, isto é chocante, mas não é surpreendente. A sua família está no topo da minha lista dos mais suspeitos de Pickford e não pense que eu não indiquei ao meu grupo de observação de OVNIs / provadores de Chile. O que é que lhe menti? Senhor Hackett, não estou arrependido! Não! Não estou arrependido! E agora, orgulho de poder entrevistar em exclusivo o capitão da equipa da Wells, Bruno Longfellow. Bruno, partilhe connosco os seus pensamentos acerca do jogo de amanhã. Bem, Killy, os nossos olheiros dizem que Handsome Town vai jogar a 110%. Significa que se jogarmos a 111% ou mais, ganhamos. Estou a ver que fizeram as contas. Podes crer. Pedimos ao grupo de matemática que fizesse as contas. É bom ver os atletas dar o braço aos intelectuais. E mais, também os usámos para treinar as placagens. Ah, bem. Obrigada, Bruno. Bela entrevista. Na boa, Killy. Só que agora sou eu que tenho uma pergunta para ti. Hoje é o jantar tradicional antes do jogo. Tu queres ir comigo? Como capitão, eu tenho direito a uma salada extra. Bruno, fico lisonjeada. E eu adoro salada! Sim. Mas, eu vou ter de dizer não. Eu compreendo, Killy. Não há não em rejeição. Por acaso, Bruno, até há. Sim, sim, mas eu referia-me à palavra, não à intenção. Bolas, ela devia ter dito sim. Mentiroso? És um mentiroso! Vejam todos, pessoal! É verdade? Sabem o que estão a ver? Oh, dá-se bem? Vem dar uma voltinha que o Danny fica à espera. Pim, algo se passa connosco. Primeiro, é Pimzinha. E segundo... Eu sei! Não consigo parar de ser simpática com ele! Tem calma, tu ficas gira quando és simpática. Ah, as mentiras são cada vez maiores! O que se passa connosco? Nada! Não quero dizer eu... Veste, tipo, eu me... Diga a verdade! Eu sou... simpática! Pim, o que é que se passa connosco? Não precisamos de parar! Não! Nós temos mesmo de continuar a fazer... Bem, tu percebes? Percebo, maninho. Verdade. Uou! Oh. Ok, deixaste cair um ovo. Uou! Ei, dois pontos! Pai. Oh, olá, filho. Olá, Pim. Pai, não se passa nada connosco. Ótimo, porque eu estou ocupado. Bem, pai, eu e o meu querido irmão temos-nos comportado como se não fôssemos nós. Como mil tartarugas? Vocês têm manchas verdes nos braços? Não, eu não. Estou a ver que tens. As crianças também têm verde, Mia. Mas eles têm de se meter em tudo. Tenho fome. Estou doente. Nha, nha, nha. A tua mãe está preocupada. Mas que coisa vem a ser essa verdemia? Bem, é uma doença do futuro. Não é perigosa. Afeta a personalidade. Altera-a temporariamente. Phil normalmente é honesto, por isso torna-se um mentiroso desprezível. Ha! Excelente! E Pim, prepara-te. Agora és a filha que todos os pais desejam. Paizinho, adoro-te. Uau, tu estás mesmo mal. Não te preocupes, a doença desaparece tal como apareceu com os pequenos efeitos secundários. O corpo inteiro torna-se verde. Tudo bem. Estou ansioso! As pessoas não vão reparar se ficarmos verdes? Claro! Vocês têm de voltar para casa antes que isso aconteça. Ou vai haver perguntas, investigações e percebem que nós somos do futuro. Depressa! Tenho de ir. Bárbara, larga isso! Felizmente eu uso bastante roupa. Pois. Amigos! Viram a minha reportagem? Não! E tu devias mesmo andar com esse Bruno! O que é que disseste? Não devias ter recusado o convite. Oh, meu. O quê? Oh, Pim, Vá lá, tu precisas de ir ao caixote do lixo fazer o que tens a fazer. Despacha-te. Olha, Kelly, eu sinto-me um pouco do... Sinto-me de... De... Doido de alegria! Ele é fantástico! Uma verdadeira pérola! Phil, estás chateado comigo ou quê? Sim! Porquê? O que foi? Muito de nada! Estás a dizer que eu devia andar com o Bruno? Não, tenho dúvidas! Então, pronto. Espera, espera. Kik. Kik. Oh! Bem! Olha! O quê? Estás verde! Também eu! Talvez fosse melhor irmos para casa antes que os nossos adoráveis colegas nos vejam. Bruno! Vocês pintaram-se com o verde Handsome Town? Nós adoramos Handsome Town! Tu andas nesta escola, não é? É que eu copiei o teu teste no outro dia. Handsome Town! Handsome Town! Equipa sem rival! Handsome Town! Handsome Town! Como eles, não há igual! Agora todos! Handsome Town! Handsome Town! Equipa sem rival! Handsome Town! Handsome Town! Como eles, não há igual! Como sempre, há algo na família Diffie que não bate certo. Oh, expor o seu segredo pode valer-me um desejado pinto de prata do grupo de OVNIs. Henrique, cancela a massagem desta tarde. Vou estar ocupada a investigar a situação de Diffie. Crise na escola. Handsome Town! Handsome Town! Handsome Town! Como eles, não há igual! Volta para Handsome Town, traidor! Eu adoro-vos! Adoro-vos a todos! A ti também, esse florento! Já chegámos e ninguém nos viu. Excepto aquela matilha de colegas irritados que nos seguiu o caminho todo. Pestes adoráveis. Alguma coisa que se possa fazer? Acerca de quê? Vocês não estão verdes? O papá disse uma mentira. Deve ter verde-mia também. Que grande desgraça! A mãe está bem? A mãe também tem ver verduras e legumes no frigorífico. Salame. A mais bem cheirosa das carnes. Oh, princesa Magalona! Não me chames isso. Eu prefiro carinha de sol risonho. Todos para a rua! Não, não! Lei de controle! Ninguém pode sair de casa! Declaro prisão domiciliar até recuperarmos da doença! Não, não, não! Ninguém sai desta casa! Há um grande risco de alguém descobrir que não somos do presente! Não se preocupem! Invente qualquer coisa para os despistar! Olá, residência Diffie. Daqui vice-diretor Hackett, Sr. Diffie. Ligo por motivos vice-diretoriais oficiais. O que se passa com o Phil e a Pim? Eles são do futuro e eles não são metade macacos. Isto vai despistá-lo. Está, pizzas deliciosas do Ridley. Queres experimentar o nosso pão de alho? Agora já podemos falar ao telefone. Pai. Ouve, tens de me ignorar, está bem? Eu tenho de deixar aqui ali. Um tipo não o convidou para sair e agora tenho de deixá-los. Concentra-te, Lloyd, concentra-te! Um tipo! Não! A sós com a Killy? Não! E se não fizeres nada, eles vão sair. Pai, não estás a perceber a questão! Bem, filho, isso não me interessa nada, mas podes ir. Tu deixas muito contente, pai. Queres vir comigo? Queres vir comigo? Então, Phil, vais dizer-me qual é a piada agora? Killy, Killy, ouve. O pessoal da minha família tem verdadeira saúde. Bem, que bom para vocês. Olha, acerca do Bruno, eu não quero que tu sai mesmo com ele. Phil? Killy, ouve, o meu pai não vem aí, por isso não ligues ao que digo. Vai com o Bruno! Não, isto é, vai! Não, pai, não! Levei o microfone. Tinha sido mau se eu o tivesse levado para o treino. Alguns jogadores aprenderam uma linguagem colorida no verão passado, no campo de rugby junto ao lago. Bruno, eu mudei de ideias. Vou contigo, afinal. A sério? O Bruno é lindo. Vai ser ótimo. Vai ser demais. Eu vou comer bife com uma miúda. Diffies, eu quero falar convosco. Hoje o Phil e a Pim pintaram-se de verde e depois fugiram da escola. Não está ninguém em casa, Hackett. Boa tentativa, mas não chega para enganar este diretor de nível médio. Ouçam bem, Diffies. Vocês são um grupo suspeito. Não está ninguém em casa. Eu sou uma simples empregada francesa. Marie, o meu armário tem pó. Sacrebleu! Quando é que chegou? Tens razão! Eu não estou cá, Maria, estás despedida! Não vai ser fácil pôr uma venda nos olhos deste Pickfordiano. E isto não tem nada a ver com o facto de eu detestar jogar à cabra cega. Eu vou voltar! E quando voltar, vou descobrir a verdade acerca dos Diffies. Au revoir! Adieu, mademoiselle. O jantar do Rebi está quase a começar e aquilo está lá contigo porque eu disse-lhe para ir. Como é que isto pode piorar? Bem, agora parece um chibinho doente. O quê? Barba! Esta doença é um nojo. Espera aí. Eu não menti. E tu insultaste-me. Tens razão, palhacito. Minha Pim, quero conhecer os teus pais. Passa pela ranhura. Não é as flores. Muito bem, agora desaparece. Ah, estás a fazer-te cara? É na boa. O Dani adora uma boa caçada. Pai! Já estamos melhor. Ei, que azar! E a barba é sinal de que a verdemia está a piorar. Talvez amanhã já não estejas de volta ao normal. Pois, eu tenho que falar com aquilo e é muito importante para mim. Mãe, pai! Ouçam, eu sei que manter o nosso segredo é muito importante, mas eu tenho que falar com aquilo. Eu arranjo maneira de explicar tudo. Não te posso deixar sair. Mas... Adoro-te, pai. Odeio-te, filho! A barba está a crescer-me. Isso não é novidade. Tudo bem, Bárbara? Sim, o que é que te interessa? Já descobri Diffies! Vou revelar o vosso segredo uma vez por todas! Vocês em breve... Oh, mamã! Homens, Sally, se eu pudesse, eu despejava um contentor cheio de bebidas energéticas em cima de vocês. Homens, homens! Sally, está na hora de dar os nossos casacos às nossas acompanhantes para elas usarem amanhã na escola o dia todo. Killy, usas isto amanhã? Não! Não, não! É o troll de Handsome Town! Já percebi do que é que andas à procura? De uma luta de mascotes! Afastem-se! Este troll é meu! Que esta batalha comece! Cuidado com o... Uou! Eu estava... Uou! Que idiota! Eu não queria que tu tivesses vindo! Mas tu disseste-me para vir! Houston, temos um troll! Uou! Eu estava doente! É o tipo de doenças que só os divitei! Oh! Estás a ver, tipo? Sim! Sim! Sim! Ah! Ouve, Killy, fazia-me mentir. Tens de acreditar que eu nunca diria aquilo se não estivesse... Eu sou anti-gravidade e anti-troll! Eu acredito! Isto está a ir bem! Desisto, troll! O espaço tem bocados! Está bem! Está bem! Está bem! Desisto! Eu desisto! Poderosos astronautas da Wells ganharam! Isto foi demais! E um bom presságio para o jogo! Killy, vais usar isto amanhã? Bruno... Eu tenho de ir com o troll. Não te posso culpar. Ele é adorável. Sim. Foi a barba, não foi? A barba só por si não vale muito, mas se juntarmos a alcunha rapaz troll e uma pele verde, é o sonho de qualquer miúda. Vocês estão normais? Mas estavam verdes e tu tinhas barba! Ah, sim? De certeza? Ou está a falar de si próprio? Uau! Funcionou na perfeição. O Hackett vai ficar com muitas questões e muito poucas respostas. Vamos limpar-lhe esta tinta verde antes que ele acorde. Usem água morna, devagar, querido. Ele é tão sensível. Tiramos-lhe a carteira e livramos-nos dele. Que bom, voltaste. E não, não vamos fazer isso.